immeasurable. My respect for you, immense. Your ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy. You're a symphony and a play. Sul Rádio também está no Instagram, instagram.com/RioSulRádio. Curta, comente, compartilhe, participe. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. É, o programa de hoje começa nessa pegada aí, né? Não, é só o comecinho. É uma versão que eu fiz em 2022 para Always On My Mind, os Pet Shop Boys. Começa desse jeito aí, mas daqui a pouco começa a bater e você vai curtir. Ainda no programa de hoje teremos Clubhouse Roy Orbison. Olha, quase que não sai. Roy Orbison. Sonic Cyndi Lauper Magic Box. É só ficar por aí. Aumenta o volume, ajeita a mesa, o móvel, arruma um espaço na sala e deixa o resto comigo. We'll be right back.

Mixer Flash House by DJ Marcanti. and unwind. If you're lost, you can run. Jukebox e Phil no Flash House. É, esse primeiro bloco aí foi o seguinte, também tivemos Cyndi Lauper, Time After Time, Sonic, Sky, Roy Orbison, You Got It, Clubhouse, Fettery, Carl Fanini, Take Your Time. Começamos o programa de hoje, né, o bloco de hoje, o primeiro bloco do Flash House de hoje, com Always On My Mind dos Pet Shop Boys, feita pelo amigo aqui, DJ Marcandi, em 2022. Eu espero que o primeiro bloco tenha sido, assim, uma prévia do segundo, né? Que tá bacana também. Eu posso garantir pra você que você vai gostar. Então fica por aí. Não saia daí de jeito nenhum, porque o programa ainda não acabou. Beleza? Você está ouvindo Flash House. 6h37. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. E também algumas diferentinhas. Paixão cruel, desenfreada. Te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Versões ao vivo. Exagerado, jogar nos teus pés. Eu sou mesmo exagerado. Adoro o amor inventado. Conteúdo de qualidade. Sem mesmices. A rádio certa. Para o público certo. Eu amo videogame, mas não entendia nada que falavam. O jogo dizia to the left e eu ia pro outro lado. Aí minha mãe me colocou na cultura inglesa. Agora eu tô aprendendo e me divertindo igual no jogo. Quando eu crescer, eu quero ser gamer profissional. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende/Mansa. Através do WhatsApp 98865-1269. Voltamos a apresentar Flash House. Vamos ao início do segundo bloco do Flash House com Tim Cimeron. É o nome do camarada que, vamos dizer assim, chefia, né? Ou chefiava o projeto Bomb the Bass. É essa daí que você tá ouvindo no fundo. Don't Make Me Wait. É, bacana pra caramba. Teremos ainda no segundo bloco do Flash House Mel e Kim, Man at Work e Colin Hay. Ah, mas o Colin Hay é o vocalista do Man at Work, sim. Mas ele também tem um projeto solo. E é um remix meu, então aguarda. At least that's pretty light. And all this little Thank you.

Has the memory gone? Are you feeling numb now?